Transferência, boa tarde. Boa tarde. Fala, boa tarde, Oxanep 141, ligou? Boa tarde, Liga Taxi, portão 02, na minha escuta. 02, né? 141. Bravo Delta, livre acionar, chame para o táxi. O poder? Tem meu poder, Juliette Bravo Delta? Tem autonomia? Ok, gente. Barra de identificação autorizada chegada a Mari, desça para nível de voo 080. Vento 150 graus, 129. 464. 6, 0. 6, passarei 2230, mantenha o ponto de espera. Passado. Tem a ver corredores, bravo que risca. Oxanel 6320 no localizador. Oxanel 6320, completa sinal, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6320. Oxanel 6315, desça para 2010, ajuste no 015, autorizada a sinal LS, após estabilizado. Relativo 2010, depois estabilizado 639. Oxanel 6320, boa tarde. Tráfego avistado, continue a aproximação, voz de pista livre, vento 140 graus, 139. Padrão autorização, 6320. Ok, Juliette Bravo Delta, livre táxi, informe na papá para ingresso. Alcance da Juliette, 6141. Juliette Bravo Delta, é a torre. Altitude autorizada foi 035, confirme? Ou foi 025? São 2500, ok? Autorizado 2500 para Boitema. Decolado aos 39, controle 1935. Obrigado aí, boa Páscoa aí. Igualmente. Xené 6320, livre pouso, vento no 40 graus, 139. Livre pouso, pressão 0, 6320. Decolou na Anael. E o Thaís passando? Azul 4089, boa tarde, contato radar, saída da Elf, ele mantém nível de voo 340. Anael 340. Observe o pouso do Airbus da Avianca na final, após a linha e mantém agilizando a manobra. Juliette Bravo Delta autorizado ingresso, táxi até a cabeceira 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Juliette Bravo Delta. Vou tirar um pouquinho atrás. Fui infeliz na frase, né? Estabilizou o X-Ray 6315. Oxanel 6315, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 895, boa pasta. Boa, igualmente. Salvador, boa tarde, 6315, ele é X-Ray 10, estabilizado. Centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 867, Brasília, agora de copa. Gol 964, ciente, informou o tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 050 em subida para o 065. O Papá 28, Romeu. O 9. Cruzando 9, obrigado, 6380. Passarito 2230, vento nos 50 graus, 122. Altímetro 1015, livre de coladão, Zé. Canal no 2230. Boa. Paulo Salvador, boa tarde. Eu tenho 6320, Lisão. Paulo Salvador, boa tarde. Eu tenho 6320. Uma foto de 5 milhas. Assina para o azul. 235 seria bom, 230. Gente, azul 403. Gol no 964, tráfego superado, desça para 3 mil pés, ajusta no 015. 3 mil com 1.015, gol no 964. Livre pouso, vento no 60 graus, 129. Livre pouso, 6315. Passarei 2230, decolado 242, o controle 1935, vovô. 945, obrigado, 2230. Alô, mais uma vez, boa tarde. Passarei 2230, decola, perfil da Arbor, na sua escuta. Passarei 2230, contato radar, saída Arbor, submantendo o voo 180. 180 no perfil da Arbor, 2230, passarei. Azul 4089, após o desvio, foi Eudes. Após o desvio, confirma a tua. Eudes. Eudes. Para azul 4089, após o desvio. 4089, após o desvio. Tudo bem. Que é o BT para 1652. Queria só entender. É, está autorizado para Brasília, nível 360, via Tesouro 17, Apino, decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição Alessa, controle Salvador, 119.35, torre 118.95, transponda 5477. Ok, chame, continua a aproximação, lógica livre. Portão 09, autorizado acionamento, puxa, ponto táxi. Puxa, solo 21, decimal 9. Direita 29, boa parte. Autorizado, chama ponto táxi. Autorizado, decimal 32, 05. Ô, solo, boa tarde, 63, 1595, escuta. Boa tarde, livre táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, aguarde instrução para seguir até o 03. Via Alfa, antes da Juliette, você vai dando 63. Bora. Chame o controle 1935. 1935, Juliette Bravo. Novembro SRK, prossiga. Gente, copiado. Controle, boa tarde. Papatango, Juliette, Bravo Delta. Papatango, Juliette, Bravo Delta, mantendo as condições visuais no corredor Shell no 1000 pés. Aguarde a sessão para 2500 pés. Shell na 1000, aguardando 2500, Juliette, Bravo Delta. Azul 4089, chame Centro Recife, frequência 13325, altere 1251. 3325251 para o 4089. Controle o Juliette Bravo Delta, se for possível, pode bater 1000 pés DCC até o destino, possível? Seria a radial 2x6. Juliette Bravo Delta, sim, está autorizado, direto ao destino no 1000 pés. Positivo, direto agora, destino, bater 1000 pés, vai bater 1000 pés agora, atingir, bater o Juliette Bravo Delta. Gol 1964, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado a final LS, está estabilizado. Ativo do solo 47, a chaceira frequência livre, acho que Luiz. Atingindo Juliette, 6315. Gente, agora. Está pronto para o táxi, POP-148, autonomia 3 horas 57 minutos, não treina Campina. 3h58, POB alternativa novamente. O nosso POP-148, 148, autonomia 3 horas 57 minutos e alterna Campina. Gente, livre táxi, número 2, seguindo Airbus da TAM, gol 867. Primeiro para a Telecom número 2, o 1867. Estabilizado, gol 964. Gol 964, completa final, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, o nosso boa tarde, gol 964, a 3 milhas e meia do externo. E o 964 é posto passando externo com cheque de trem. Ah, passando externo com cheque de trem, vai reportar, desculpa, gol 964. Azul 4116, boa tarde. Ação de indicação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 15 em Galeão. Zeritap, Azul 4116. Índia Alfa, transferência, TAM 3805. Índia Alfa 2805. 3805. Solo 6315. Confirme. 6315 aguardando na direita. Viva ingresso, portão 03. Ah, é 03, 6315, obrigado. Sim, para o controle. Juliette Serra Tango, prossiga. Já passou externo, abaixou, travou, Gonal 964. Ok. Livre pouso, vento no 40 graus, 11 nós. Eu vou pôr o 964. Miles, North East Salvador, VOA, fly direct Bonf to Bonf Arrival, report right at 10. Gente, visual com tráfego natural? Sim, bom. Observe o pouso do 737 da Gol após alinhar e manter, a 3805. Pouso Gol ali, Matinho, 3805. Atango, November, Charlie Charlie, serviço radar alternado, 58 milhas, sudoeste do Velho de Salvador, chame Leos na frequência 1201. Voo 9074, ação de indicação, voe na proa de Mari para chegar da Mari, desça para nível de voo 060. Passarejo 2230, controle. Escuta, prossiga 2230. Tem condições de aumentar a razão de subida? Firmo, vai aumentar agora, 2230. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruza nível de voo 135 em descida. Você entra aumentando agora para 1500 pés de máxima, razão de subida 2230 para frente. Decolagem autorizada, o TAM 3805. Só jogou no 867, quanto espera, pronto. Alinho mantém na sequência, no 867. Alinho mantém no 0, no 867. Juliette Serra Tango, prossiga. Aqui é com o Delta, Salvador, boa tarde. Sim, pra que horas que é a OVT? Tango. É homologado ISR? Processando ainda, terminando de processar, ainda não chegou aqui pra mim. Assim que chegar, eu informo. Tá, tá. Dá um reforço lá pra ele que eu ainda não recebi, eu agradeço. Caso contrário, daqui a pouquinho eu vou fazer isso. Vai precisar do follow-me para ir pro 1-1, não precisa aguardar? Afirma, a partir do 08 deve seguir o follow-me. Gente, grato. 1935, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3805. Ah, Romeu 3805, contato radar, saída da El, sub manter nível de voo 340. Papel 340, autoriza direto Leda? Após 2000 autorizado, então a 3805. Após 2000, Leda, 3805. Leap 5626, send to flight level 050. Voo 1164, acione identificação, autorizado chegar da Mari, desça para nível de voo 070. Juliette Terra Tango, curva à esquerda na proa 040. Juliette Quebec Kilo, confirme nível. 60 graus, 099. Autorizado a decolagem, pista no 098167. Azul 4116, voo direto Duna, desça para 3.000 pés, ajusta no 014. Afirmativo, direto Duna, 3.000 pés, 1014 no ajuste, Azul 4116. Passarelo 2230, chame centro Recife, frequência 1288. Recife agora 1288, obrigado, 2230 da Passarelo. Pelo 867, decolador 57, chame controle em 1935. Controle 11935, boa noite, 67. Controle Salvador, muito tarde, gol 1867, decolou na Arbor Eleven. Gol 1867, contato radar, saída Arbor, submanter nível de voo 360. Subida Arbor no 360, autorizado, gol 1867. Recebemos. Diversionamento. Diversionamento, agora a gente conta. Papatango, Juliette Serratango, mantenha 2.000 pés. O novo limite será radial 300 do Rio de Salvador. Gol 9074, reduza para 2.0. Terra Tango, sim. Um plano de voo cancelado hoje o número 59, deixa para o número 510, vou na proa da rotatória. Juliette Terra Tango. Gol 4116, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizada final LS, para estabilizado. Afirmativo, 2014, para estabilizar, gol 4116. TAM 3805, chame centro Recife, frequência 13325, alterne 1251. Recife, Recife 332521, obrigado, boa tarde. Olá. Gol 9074, desça para 3.000 pés, ajusta no 014. Gol 1885, boa tarde, essa identificação, autorizada chegada a bordo, desça para nível de voo 060. Mike Eco Delta, 1.000 pés para Manati, decola da 17, curva direita, via corredor Axé, até o farol de Itapã, após direto Manati. Controle 19.35, torre 18.95, transponda 0125. Direto para Tango 100, aguarde transferência para a torre. O 1164, Sérgio, confirma pro? 09 é bom. Transferência para torre, bom voo. 4112, tenho capa vista. Azul 4116, completa a aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 4116, seguinte. Muito obrigado, boa parte. Gradualmente. Gol 1164, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. Lajeiro 08. Juliette Serra Tango, chame torre 1895. Gol 9074, desça para 2.000 pés, ajusta no 014, autorizada a SLS, repassa habilitado. É 2.000, repassa habilitado, 9074. 4116, o vento 160 graus, 10 nós, frisado pouso, pista no zero. Livre pouso, 160 com 10, o 4116, obrigado. Oi, boa tarde, Gilberto Serra Tango, repete na Tatara do Jovem Campo, o cliente do Azul 4116, na final 10-0. Ok, seguinte, Gilberto Serra Tango, autorizado, base para 17, reposto na final normal, com trem machado travado. Positivo, vai botar a final normal da nossa sétima, treino aqui atrasado. Sapatão, Juliette, cadê aquilo? Controle? Após o pouso, pátio 4 ou pátio 5, certo? Agora ele está, pátio 5. Agora está ok, gente. Gol 1164, após o desvio, voo direto do Una, descendo para 4.000 pés. Posição. Reposta, ponto de espera da Oscar. Mike Eco Delta. Juliette Serra Tango, livre pouso, pista no 7, 1170 graus, 11 nós. Oi, livre pouso, parceiro no 7, 70 para 7 agora, Juliette Serra Tango. 108 visual com o tráfego na final da 17. Ok, após o pouso do tráfego na final da 17, ali mantém Guardião 08. Azul 41 no meio, no solo 06, livrar à direita, chame o solo em 1219. Liberar o solo 219. 2-0-7-2-0-0-9. We are maintaining 2-0-0-9. Roger, to the 5-6-2-6. Estabilizado, LF X-Ray, Gol 9074. Gol 9074, completo final, chame torre 1895. 10295, posição 07 do pátio 3, via Kilo, primeira esquerda. Torre Salvador, Gol 9074, estabilizado. Confirme, chama a torre? Gol 9074. Continua a aproximação agora de pista livre. Vai dar, Serra Tango no solo 07, estacionar frequência livre. Guardião decola de imediato, confirme. Tráfego passando externo. Então a linha decola sem parada. Vento 150 com 11 nós. Guardião 08. Trip 5626, reduzão 909. Linha e mantém Mike Eco Delta. Gol 1885, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés, 1.014, no 885, pegou. Gol 9074, autorizado o pouso, pichando 0, vento 140 graus, 11 nós. Pouso na 0, Gol 9074. Chanel 6142. Abrimo, calcule estimado para 1740. Eu não tenho sua rota aqui, deve ser Puca, transição Cajuna. Ok, obrigado. Via por isso, 58. Mantém então posição e ele aguarde a chegada do pessoal da sinalizador aí da companhia ou da Infraero. Só para tirar uma dúvida, ou melhor, lhe informar, as posições desse pátio aí começam da onde o senhor está, que é a 1, e seguem a sequência aumentando para o lado de cada torre. Na torre, posso estar ali, só clear na galera, tá o falha. E Mike Eco Delta, vento 160 graus, 11 nós, atenta a estira do 737, que pousa na 10, livre de decolar. Mike Eco Delta. O Guardião 08, só autorizado por vai esquerda, no cruzamento do campo, da presente direto, Feira de Santana. Guardião 08, aguarde transferência. Curva esquerda, cruzamento do campo, dá presente direto para de Santana, Guardião 08. Só fique atento à área de Camaçari, ok? Ok, ciente, área de Camaçari, Guardião 08. 1909. 3.000 pés com 199, gol 1885. No solo 10, livrar à direita, chame o solo em 1219. Livrar à direita 219, 9074. Salvador, voa 9164, final, baixar pra lá. 9164, continua a aproximação, evade autorização de pouso. Mas era autorização de pouso, voa 9164. Voa 9074, segura a pista. Gol 9074, autorizado táxi via Alfa até antes da Juliette, guarde portão. Alfa antes da Juliette, aguardando o portão 9074. Vai que é com o Delta decolado 1-1-1, ingressar no litoral, chama o controle, 1935. Obrigado. 1164, autorizado pouso, vento 160 graus, 160 graus, 102. Ele me pousa, tá, 10, igual 964. Lajão 08, chame o controle, 11935, voo. 11935, Guardião 08, grato. Na próxima, na tia mil pés, mais que é cuidado. Onde é localizado, 3566? 35626, call power 110-495. 1-18-9-5. Hello, call, good afternoon, 35626. 35626, having sight, continue approach and wait for landing clearance. The wind is 160 degrees, 11 knots. Altimeter 1014. 135626. Gol 1885, informa que vai seguir um Alfa Tango 72 a 5.8 milhas com 170 de ground speed. Desça para 2000 pés, ajusta no 014. Está autorizado a sinal ILS, aponta habilitada. 2000 pés, 014, para o sinal ILS, gol 1885. Guardião 08. Guardião 08, prossiga. Salvador, Feliz de Santana, no meu pai, sobre a BR-324. Guardião 08, certo, mantenha as condições visuais, eu posso livrar na CTR. Vamos lá, livrar na CTR, Guardião 08. Sentido 1. 0971. 074. Gol 1164 no solo aos 13, ao livrar à direita, chama o solo em 121 decimal 9. Sim, tira a informação aqui, estou autorizando de tráfego para Guarulhos, nível 340. É o Oceaner 6315. Afirmo, 6315. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto trip, conforme a rota do plano. Decolada pistona 0, curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.35, torre 118.95. Transponder 5521. 2 degrees, 119. Vem, excelente. Do plano de voo que é Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto trip. A saída, decolando da 10 com curva direita, é a da El, Leda, Bridge. Controle de saída 1935 e transponda 5521, na chané 6315. Correto, chama o ponto para chamar. Obrigado, meu amigo. Uno 64, livre táxi, portão 10 do Pationa. Autorizar, Gol 985. Gol 1885, reduz a velocidade para aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, gol 1885. Torre, gol 1885, muito boa tarde, ILS. 885, boa tarde, cheque o trem, continue a aproximação número 2, tráfego que o precede a TR da Trip. Agora cruzando a cabeceira, guarde ficha livre. Firmo, gol no 885. 356 on the ground at 115. Repeat the runway and contact the ground 129. Aquele 29. Gol 985, o vento 150 graus, 129, altímetro 1014, livre pouso, pista no zero. Gol 985, livre pouso. Apron 3 vai a quilo. No solo 17, a livrar solo 21 nesse valor. Bom, 21 agora não entra, tem como. Toque para chegada, a mão reporte para descida. Calma, calma, drogou no 85, boa tarde. 85, livre táxi, até a Juliette. Ele é mantendo a Juliette, bom, no 85. Guardião 08, controle. Frequência livre, guardião 08. Boa. Próxima da Juliette, boa noite, 35. Livre táxi, posição 04 do Pat 1. 20 táxi na posição número 4, com 85. Paulo Chané 6142, autorização, resiste. Posto Chané 6142, autorizado 350, via Peruíce 58, decolando a pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponder 5532. 350 autorizado, Recife. e a 358, da zona da pista 10, para a esquerda, saiu da Puca, transição Aracaju, 1935 é o controle, 1895 é a torre, 5532 é o transponder. Correto, chama para adicionar. Vai chamar, obrigado. Mike Echo Delta, frequência livre. Papa Romeo, Max, Serra Golfo, controle. direção de pouso na 10 ou na 17? Mike Serra Golfo, deseja modificar as regras de voar na proa da rotatória? No zero temos duas aeronaves. Vamos e vou modificar da 1727. Vou ir na proa da rotatória, descendo para 3.000 pés. Ajusta no 014. Gol 1966, zona em identificação. Autorizada a chegada Mari. Desça para nível de voo 050. Gol 1966, inicialmente mantém a margem. O 1966 está livre do registro sistemático. Muito boa tarde. 6315, tá no portão 3, pode ficar em estacionamento. Autorizado o posto de estacionamento, sem reporte pronto para o táxi. Estacionamento. Azul 5002, boa tarde, essa notificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 060. 7, Bravo Delta, prossiga. Juliette, Bravo Delta, sente, mantenha as condições visuais via corredor visual no 1510, reporte para IP. Mike Serra Golfo, desça para o 1500 pés, reporte visual com campo. Sente, Juliette, Bravo Delta. Meia 315, estamos com 156 no PAB, 5 horas de autonomia, alternada de Leão. Gente, livre táxi, ponto de espera, pista no zero, transferência, Oxané 6315. Boa, 95, livre táxi. Xené 6315, autorizado a alinhar e decolar, vento 160 graus, 109. Ali decola, Xené 6315.